pensei em todas as coisas ao meu redor e não vi que você se distanciava e que tanta coisa mudava. Que foi quando deixei de sorrir e meu pensamento que voava, como tudo muda de lugar rapidamente, às vezes inconsequente, bem na minha frente. Ai, que eu sinto que tudo está tão diferente. Como deixei você partir assim? Já não moro mais no mesmo lugar. Tenho outros amigos, com certeza. Como eu posso te controlar? O futuro sempre traz uma surpresa. Eu vou parar, me acalmar, respirar e deixar tudo como está. E se parar pra pensar como está e descobrir onde eu quero chegar.